Conta um pouco como que tá rolando lá. A gente já teve lá algumas vezes, assim, é um espaço muito importante, né? De formação mesmo pra galera, de sei lá, de experimentação e tá se envolvendo de verdade com a cultura alternativa, tá fomentando novas perspectivas, né, pra rapaziada e tal. Como que tá o trampo lá? A gente está, o máximo possível, tentando articular uma viabilidade oficial do espaço, já que é uma ocupação de 5 anos. A antiga FEPASA, né? Não sei como é que é a questão, também deve ser a mesma questão, né? Que era da antiga FEPASA e, ao ser privatizado, deve ter passado para o município. Lá em Serrana é um espaço que era uma antiga escola infantil, a gente ocupou há 5 anos e até agora está na ilegalidade, vamos dizer assim, entre aspas, né? Só que o Centro de Cultura, ele é um projeto totalmente, vamos dizer assim, espontâneo da molecada. A gente agregou em torno de um projeto, de um movimento que já tinha anteriormente com o Sindicato do Rock, que era fanzine, encontros de bandas e intercâmbio. E a gente decidiu montar um centro social para dar uma ampliada no lance só de ter rock e tal. Só um show de rock, alugar uma casa e fazer só um show de rock. Aí Serrana é uma cidade pequena, 50 mil habitantes, não é um polo de cultura, evidente que não. Apesar de estar do lado de Ribeirão Preto, que é um pouco complicado lá também. Aí a gente começou a articular dentro desse espaço de autogerido, né? Juntamente com a molecada, meu, que é tipo muito espontâneo, cara. Tipo, a molecada querendo montar banda, beleza, vamos montar banda, vamos fazer uma cooperativa e tal. Tudo muito trabalho braçal, saca? Muito trabalho e, mano, é uma realização assim muito legal, cara. E tipo, a gente tá tentando agora, em 2010, viabilizar alguma coisa frente à prefeitura, porque eles estão querendo demais aquele terreno. É um espaço enorme, era uma antiga escola, né, meu? E aí a gente está tentando ver o que que vai rolar da gente ter uma oficialidade, assim, tipo, nego, respeitar os 5 anos de ocupação que a gente tem nesse espaço, saca? Animal, cara. Parabéns, bem-vindo. Acabou de chegar aqui, né? Valeu, João. Bom, bem-vindo à Estação Cultura, ao Grito Rock. Ibis vai tocar amanhã, né? Amanhã, de tarde aqui, na Estação Cultura, Ibis chegando. Tô aqui com, eu, Jovem Valero, estou aqui com Carlos Gomes. Nós estamos na transmissão aqui, né? E aproveitando enquanto o grupo Urucum, lá do coletivo Colmeia, tá fazendo a apresentação, que não tem como a gente microfonar e transmitir pros ouvintes, a gente vai aí fazendo entrevistas e trocando ideias sobre o evento. Vamos desmistificar um pouco aqui para quem está escutando como que está rolando todo esse trampo aqui que a gente está fazendo, Carlos. Tem mais gente colando na área, querendo saber. A gente. Um processo que é bem aberto, bem tentando formar a gente também, né, tal. E é importante dizer que eu trabalho com software livre. Sinta-se à vontade, o microfone é seu. Massa, a gente está aqui fazendo a transmissão 100% software livre e redistribuindo essas ferramentas para a galera dos outros coletivos que querem retransmitir, usando justamente isso, para reproduzir o trampo da cultura coletiva, não só como arte, mas como um produto direto que o software livre é capaz de criar. Porque até a própria gestão do recurso dentro do serviço é colaborativo. Quanto mais gente estiver usando as ferramentas, vão conseguir ter a liberdade de usar o recurso e reclamar de algum eventual problema, produzir a qualidade melhor do que a gente consegue usar. A gente está usando ferramentas livres em parceria com a galera da softwarelivre.org, que dá o apoio liberando os canais de retransmissão da web rádio. A gente transmitiu nesses dias aí mais de 6 gritos com a qualidade mista, desde da qualidade talhadeira até a qualidade linda que a gente está hoje. Eu acho que é o ápice das transmissões que eu participei aqui em São Carlos, que a gente tem mais recursos. Mas a galera está aí suando a camisa a produzir a transmissão e se inteirar como uso software livre para aplicação de qualidade de ferramentas para os coletivos. E estamos aí para produzir mais conteúdo. Hoje a gente teve o prazer de colocar a primeira banda do Guerrilha Gig para tocar no Festival Independente, que foi o The Wanted, tocou aqui em São Carlos mais cedo. E o Doizinho vai tocar em Serrana amanhã, no Estádio do Brasileiro, que teve aqui agora há pouco. E é isso aí, não pode parar. Sensacional, Carlos. Aproveitando aqui também, momento de entrevistas e interações, tocou aqui com Alex Tomé, Alex Kelly Tomé, grande parceiro nosso, já das antigas aqui, agora grande, eu acho que um dos grandes figuras-chave aqui da realização do Festival Grito Rock, que conseguiu uma parceria bem interessante com a Câmara dos Vereadores, né? E, na verdade, eu acho que não só falar dessa parceria, mas de todo o rolê que tá por trás disso, na verdade, né? De toda a atuação, de todo o trampo político, trampo artístico, conceitual, que tá por trás de todas essas ações que a gente está realizando em parceria aqui, então. Boa noite. Na verdade, essa parceria, né, que começou engatinhando, agora já está se consolidando. entre, né, circuito fora do eixo, esse movimento cultural, social, político e a Câmara dos Vereadores, trabalho na Câmara. De repente a gente sentiu, né, que estava na hora também de fazer parcerias institucionais, aí que a Câmara entra, não só do ponto de vista, né, financeiro e tal, mas de consolidar realmente esse movimento. E assim, o circuito entendeu isso, né, que é um movimento político e é bacana, enfim, né, ter essas articulações. O evento de hoje, na verdade, a gente sente que é um universo muito amplo, que agora está rolando uma intervenção teatral. A gente assistiu aí 3-4 bandas, a gente sabe que vai ter agora exposição de audiovisual, a Feira de Economia Solidária. Então, assim, né, dentro daquilo que a gente acredita, né, é um universo que realmente está sendo atendido, né, seja na questão do cultural, de novas tecnologias, da economia solidária, sei lá, vida longa ao Grito Rock, né. Animal, Alex. Obrigado aí pela participação. Terceira edição do Grito Rock. Os dois primeiros anos foi bem louco também, mas foi, de certa forma, mais singelo, só no Armazém Bar. Hoje ainda tem o Armazém Bar, ainda a festa continua lá por lá. E hoje tem mais dois shows, Johnny Hooker e Candeias Rock City, e terminando os Helps, parceiros de Araraquara lá. Quer mandar mais algum salve, alguma coisa, Alex? Então, convidar a galera, né, para essa continuidade do evento que acontece a partir das 10 no Armazém, convidar para amanhã também, né, uma programação extensa e muito bacana. E, de repente, quem né, entrar no site Grito Rock e acompanhar toda a programação que está acontecendo no estado, né, no estado de São Paulo, no Brasil e na América Latina. Irmão, Festival Integrado, mais de 80 cidades realizando o evento, algumas transmitindo. A gente é uma das três que está transmitindo hoje na Web Rádio Fora do Eixo, no Player 2. Espalhe para outras pessoas aí acessarem, escutarem a gente. E aqui, mais entrevistas. Conversar com a galera do The Wanted. Bem-vindos aí, tudo bem? Primeira vez em São Carlos, um dos shows mais doidos da noite aí, mostrando o repertório aí de vários anos de estrada e tal. Acho que é sensações mesmo do evento, falar aí, liberdade também, chega mais dando seu ponto de vista na história. É legal, a gente, primeira vez aqui em São Carlos, a gente curtiu bastante o espaço aí, aberto pelo Massa Coletiva, o Grito Rock, foi uma oportunidade única pra gente estar apresentando o repertório só de músicas próprias, né? A gente já tem dois CDs lançados já no mercado independente, estamos preparando o terceiro e a gente deu uma amostra bem ampla aqui do que a gente tem feito, né, no circuito underground, e o pessoal gostou tal, e espero que isso seja apenas uma primeira vez de próximas, né, que possam acontecer aí. Vocês que tem aí já uma razoável estradinha assim no circuito underground, que nem você falou, tal, como que você está enxergando toda essa movimentação, os gritos acontecendo, toda essa aproximação do por exemplo, agora do estado de São Paulo, dos coletivos de ação cultural, tal, como que você tem achado disso? Cara, isso é legal pra caramba, porque é uma coisa inédita, assim, né, que nunca aconteceu, essa coisa da integração entre festivais em várias cidades e tal. E é um espaço, o maior espaço, assim, que a gente já viu até hoje, assim, para bandas independentes mostrar o som próprio e tal. E eu acho que a tendência é só crescer e todo mundo contribuir com isso para que o negócio cresça de uma forma que possa abranger muito mais bandas e tal. E chegue a ser um grande festival, como já é, né? Animal. Valeu aí, obrigado pela participação. Obrigado. Tamo aí. O Grupo Cometa terminando aqui, eles estão fazendo uma apresentação que é sobre a dúvida, né? Sobre, na verdade, que mostra os contrapontos aí entre o bem e o mal, o céu e o diabo, entre outras coisas. Daqui a pouco eu tenho o show do Johnny Hooker e Candeias Rock City, uma banda que é lá de Recife, né? De Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, e tá colando pra cá, já tocou em alguns Gritos Rock, como Passo de Minas, entre outros aqui na região e tal. E agora eles vão chegar por aqui. Pra finalizar a noite, os Helps, que é da galera de Araraquara também, que é parceiros aí, na verdade, do núcleo, mesmo núcleo integrante do pessoal que tá fazendo as apresentações teatrais hoje. E mais tarde ainda vai ter a mostra de vídeos, Clarão, e estamos aqui com o Leonardo Barbosa Rossato, um dos organizadores da mostra de vídeos aí, chegar também contribuindo, contando um pouco da história de como vai ser isso daí para todos os ouvintes, né, que não vão ver a mostra de vídeos, talvez escutar aí o som dos filmes e tal, mas conta um pouco da ideia de rolar a mostra de vídeos integrada ao festival e como que foi a curadoria, como que vai ser a programação do festival e tal. Bem, a ideia era trazer o audiovisual pro Grito Rock, né, que é primeiro ano que daí está começando a fazer isso. Aí o que a gente vai fazer é bem básico, assim, a gente vai entrar com uma intervenção de curtas aí, tem uns curtas na mão aí, a gente ia passar mais, mas como vai escurecer mais tarde, tá escurecendo mais tarde, a gente vai passar um ou dois curtas só para integrar aí o festival. Legal, isso é uma coisa que tá rolando cada vez mais, né, a discussão e a pegada de realizar mostras de vídeo, cineclubes e outras coisas assim. Eu acho que é bem importante essa ação, assim, parabéns aí, na verdade, por isso. Conta um pouco mais sobre como vai ser amanhã, como que vocês estão pensando e tal, só para finalizar aqui com Grupo os ouvintes. Grupo Urucum então, de Teatro Experimental. A ideia é que palmas para eles, galera. A gente vai passar valeu. Hoje um curta internacional, provavelmente no Norma Clara, experimental. E amanhã a gente vai passar um curta da cidade aí, feito por um coletivo e tal, para integrar inclusive essa ideia do coletivo da música com o coletivo do cinema. E amanhã vai ser especial para a gente fazer um curta da cidade. Não, obrigado, Léo. Vamos continuar aqui a nossa programação ao vivo aqui no festival com Carlos Eduardo Magalhães fazendo as honras da casa. Discotecagem de radiofônica, daqui a pouco o show do Candeias Rock City. Departamento de Apoio à Economia Solidária e a Câmara Municipal de Vereadores, através do seu presidente, Nineu Marcos, está conosco aí, trabalhando para esse evento existir. Além disso, temos que agradecer.